Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus está chamando. Seguimento ao capítulo 19 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, vamos do versículo 13 até o versículo 22. Então lhe trouxeram algumas crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos repreenderam aqueles que as traziam, mas Jesus exclamou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Depois de abençoá-las, partiu dali. Então chegou um moço que era muito rico e perguntou: Mestre Jesus, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Ele inquiriu: quais são? Jesus respondeu: não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o moço respondeu: ora, tudo isso eu tenho feito. O que é que falta ainda para eu herdar a vida eterna? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai vender tudo o que tens, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí o moço se retirou muito triste, porque tinha muitos bens. Aqui está um dos maiores ensinamentos do Cristo. Primeiro, a bênção às crianças, mostrando que das criancinhas é o reino dos céus. Mas não nesse sentido absoluto que muitos querem dar, partindo da não reencarnação. Nós aqui damos o evangelho sem o véu da letra. Jesus não queria dizer que pelo fato de serem pequeninas, as criaturas eram santas. Não, porque a criança às vezes é mais velha que o pai e a própria mãe. É que na infância ainda prevalece um certo estado de inocência, de pureza que o adulto não tem mais. Porque porque a proporção que as crianças vão se desenvolvendo é que vão retomando a posição anterior, isto é, da reencarnação última. Porque, se vocês querem que eu seja franco, há crianças mais perversas do que certos adultos. É doloroso falar assim, mas é que a criança é o adulto de ontem, que vai se retomar nas mesmas atitudes, vai se prolongar nos seus mesmos procedimentos anteriores. Porque sem reencarnação, ninguém explica certos absurdos. O que Jesus queria significar era o desvelo que nós devemos às crianças para ajudá-las a melhorar na presente encarnação. Isto sim, daí dizer que elas merecem ser preparadas mais que os outros para o reino dos céus, antes que seja tarde, enquanto são pequeninas. Mas não que Jesus achasse que as crianças são inocentes, então quando crescessem, todos os adultos seriam inocentes. Mas ao contrário, cada monstro, e é na criança que começa. A gente conhece o instinto mal da criança, quebrando as coisas, rasgando as coisas, retalhando as coisas. É aí que nós devemos assistência à infância para lhe tirar esses instintos maus. Por isso a LBV lançou há vários anos uma campanha contra os brinquedos de guerra. Há crianças perversas que são capazes de enfiar um punhal em outra criança. Como já houve, já tem havido milhões de casos assim. Crianças que furam os olhos de outras crianças. Instinto mau. Por quê? Porque são o adulto de ontem. Sem reencarnação, eu seria ateu. Eu não pregaria evangelho. Está aí, eu acredito que este seja até um ensinamento relativamente novo, que a maioria acha que as crianças são santas. É só deixá-las soltas e vão ver se são santas. Botam a casa abaixo, botam fogo, pelo prazer de ver fogo, porque já trazem o instinto mal do adulto que foram ontem e serão daqui a pouco, quando crescerem. Então, o que significa isto? Cuidado com as crianças, era o que Jesus queria dizer. Todo cuidado enquanto são barro mole, porque depois que o barro endurece, não tem mais jeito. De fato, se houver um trabalho perfeito, um trabalho 100%, enquanto a criança está como barro mole, ainda é possível fazê-la, numa só encarnação, prosperar duas. Mas geralmente a maioria se descuida e com o tempo vai se revelando o adulto de ontem, criminoso, perverso, frio, que só não é inteiramente porque os órgãos ainda não se desenvolveram para o espírito mostrar o que sabe nos seus prodígios de maldade. Lamento ter de falar assim, mas é para chamar a atenção dos pais e das mães para terem mais cuidado com seus filhos. Ninguém acredite nessa balela de que a criança começa a viver no instante em que nasce. Não, já viveu muitas vidas. Neste fim de ciclo, então, não há uma criança que não tenha pelo menos 3 mil anos de idade. Pelo menos 3 mil anos de idade. Portanto, muitas encarnações. Aí é que está a explicação que eles não dão. e não dando, ninguém tem de evangelho, ninguém tem de nada. Mas vamos logicar. Vamos logicar. Se fosse assim, tão perfeita a famosa lei da hereditariedade, então, um pai bom, mãe boa, coração bem formado, todos os filhos deviam ser bons. E, entretanto, de boa família nasce às vezes um criminoso, um tarado, um miserável capaz de qualquer maldade. Como é que se explica? De pais virtuosos nascem moças que querem a gandaia. Como é que se explica? Querem a boate, querem a vida noturna, querem o vício, querem o pecado. Como é que se explica? Todo lastro do passado de velhas encarnações. Sem a reencarnação, ninguém explica nada. Outro exemplo, os filhos que são mais inteligentes que os pais e as filhas que sabem mais que as próprias mães. Há filhas que comandam a mãe e comandam o pai. Há filhos que comandam a mãe e comandam o pai. Por quê? Pois se são filhos deviam saber menos, mas é que são mais velhos do que o pai e do que a mãe. O espírito é mais antigo. O espírito é mais velho, já está mais trabalhado. Daí certas coisas que os pais não entendem e acham desobediência. Não é que o filho é mais evoluído e a filha é mais evoluída. Está tudo no capítulo das provas. Vou explicar a vocês por quê. Geralmente, na família, reencarnam os inimigos do passado. Por isso, às vezes, um irmão não vai com a cara do outro irmão, a filha não gosta da própria mãe, persegue a própria mãe, o filho bate no pai, não obedece ao pai, uma pouca vergonha, mas tudo isso está no capítulo das expiações, dos reajustes e dos resgates. É reencarnação, e sem ela ninguém entende a vida e ninguém entende nada. Na outra parte do versículo 16 em diante, Jesus também nos dá um ensinamento extraordinário e muita gente não entende, porque quer entender ao pé da letra, e a letra mata. O espírito sim é que vivifica. Um moço muito rico chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, que devo fazer para herdar? Veja que o miserável só pensa em ganhar alguma coisa. O que é que eu ganho se eu cumprir os mandamentos? O que devo fazer para cumprir? Para ganhar lá o negócio, o céu, ar refrigerado, geladeira, música fina. Então Jesus disse: tá bem, você quer ir para o céu, não? Então você honre pai e mãe, não levante falso testemunho, não faça isso, não faça aquilo, cumpra os mandamentos. Ora, então, tudo isso eu já fiz. O que é que falta para eu ganhar, herdar a vida eterna? Ele via no céu um negócio, um bom negócio. Então, Jesus, para experimentar o ricaço, vejam bem, lançou este teste: se queres ser perfeito para me seguir, vai vender tudo o que tens, dá tudo aos pobres e vem seguir, então terás um tesouro no céu. Aí é que o rapaz se escafedeu, porque tinha muita riqueza, muitas propriedades, e se vendesse para dar aos pobres, ficava pobre. Isso aí tem sido um pomo de discórdia. Muita gente pensa que Jesus é contra os ricos. Não é. Essa história de comunismo, capitalismo, tudo isso é criação dos asnos, que querem impor teorias humanas, quando o cristianismo resolve todos os problemas da humanidade. Jesus não pode ser contra os ricos, porque não é contra os pobres. Deus não reconhece nem pobres nem ricos. A vida é uma escola em que o homem tem que passar por todas as posições para se aprimorar. O pobre de hoje é o milionário de amanhã. O milionário de hoje é o pobre de amanhã, se não for o mendigo de amanhã. Jesus não podia condenar a riqueza lícita, a prosperidade legítima, oriunda do trabalho honesto. Agora, o que Jesus condena é a riqueza desonesta. Então, Jesus não condena a riqueza honesta. E viva Jesus!